Certa vez chegaram pra Jesus e perguntaram quem seria o maior no reino dos céus. Jesus chamou uma criança, então explicou: Jesus chamou uma criança, então explicou.